Se é pra chegar, nós chega mesmo, trincando e quebrando as portas. Rap vive ainda é aqui, é raiz, faz margacos moda. Te toca, sai dessa toca, nas rimas, nós te embolota. Meu time é só conteúdo, minhas letras não tem lorota. Tutão, nós segue firme, buscando revolução. A cada linha pontilhada com verso no coração. Que é pra mostrar que a causa é nobre, mas a missão é divina. Que os talentos da favela se encontram em qualquer esquina. Não, não vem pra grupo testando nossa essência. Tamo aqui pra bater ponto, a caminhada tem continência. Cusão, pega teus trap, tuas gira e enfia no rabo. Nosso estilo aqui é maloque, não fecha com puxa saco. Ré, já faz mal cara que vivo dessa cultura. Tremendo com os arrombados e calando quem não atura. Capoto até viatura, com os bumbos e com os clap louco. Então é facção, juntou la gangue, 38 pra quê? Não tá sabendo, trava o dedo no volume. Depois de tanta pancada, duvido que tu te acume. Seu bosta sacude estrume, que fala mal dos meus corre. Te bens e chama teu papa pra ver se ele te socorre. Das dragas, peso de rima, tonelada de argumento. De alvorada até triunfo aos bandidos, aqui é nós mesmo. Que segue trazendo ideia, que trinca nessa alcateia. Nas pautas é só fita louca que agita toda a plateia. As mensagens clássicas que brota na mente direto dos campos de guerra. Que surge do fundo do subconsciente de forma inerente, causando sequela nos pela. Que acha que rap é que é moda, não sabe das lutas desse movimento. Não sabe do orgulho de ser espelhado, ser admirado pelo teu talento. Não só ficar tipo carga pesada, escorada naqueles que faz pelo banho. Seja guerreiro, seja verdadeiro, faz tu merecer teu lugar lá adiante. Porque nesse jogo ninguém te apoia no game, ninguém liga pro teu suor. Te passo por cima com inveja infinita, querendo provar sempre que sou melhor. Tamo seguindo no bang, no front pisoteando. Na mente dos vagabundo que tá desviando o trampo. Que é trap, escuta moda, aqui não, isso não cola. Mas é rap de sistema, aquele que incomoda. Pesado nós tá chegando, pra cena nunca parar. Só não vou citar fulano, pra rima não estragar. Mas essas letras aí, vazias sem conteúdo. Achando que as mentes fracas faz você ganhar o mundo. Faço som de vagabundo que não toca nos radinhos. Mas toca na favela, na mente dos menorzinhos. Então não fode com a cultura que é foda há muito tempo. Quer fazer um som da moda, moda agora é sem talento. Tá vendo os caras do sul? Te mostrando o que é rap. É ideologia pura, então pula fora moleque. Sai fora com esses trap, flowzinho de paniquete. Respeita o disco aqui, é o verdadeiro rap. É la gangue 38, somando com facção. Quebrando logo a força desses modinha cuzão. Pesado em cada linha, metralhadora de rima. Falando tio sem ladar, que o rap vive ainda. É soco, chute na cara, os moda cheio de marra. Te fala que é o rap, com trap que fala sarra. Então para que é os monstros, não fala que põe no bolso. Nós é arte pela arte, enquanto vocês são esboço. Olha o terror de volta, pra cena vir no sapato. Batendo bem no teu queixo, te deixando atormentado. João, não pode não, nós é nós e não vocês. De triunfo alvorada, que é pancada, aperte o play. Agora vai ter que escutar, chegamos no pique pra incomodar. Tamo calando quem não dava nada, consegue na vista de vim te matar. Viemos salvar o passado e dizer pros modinha que aqui não tem vez. Resgata os anos 90 e os anos da peita, é o cu de vocês. De fama, eu...